Traço do arquiteto, gosto tanto a música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, bolso meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desperdito amor vai além de ser o que for, vai além de onde eu vou. Sou minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, me lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim.